vale mais que a luz do sol, vale mais que o céu azul, mais que um veleiro no mar, indo pelo vento sul. Vale mais do que o luar, numa noite de verão, vale o pranto a enxugar, espantando a solidão e somente sonhar. Bom ar espalhando desejos, só me vale expressar um mero sorriso aceso. Vale mais que a imensidão, vale mais que o mundo aos pés, vale mais que o próprio ser na aliança das marés. Vale mais que festejar as vitórias, as razões. Vale mais que fascinar pelo canto as multidões. Vale todo o prazer sentir num abraço lampejo. Vale estar com você, me ver encoberto por beijos. Por mais que o tempo vá, a solidão não vai. Pensarei nos render obras do rei prazer. Se a luz não está acesa, os corpos ganham luz. Quem já nos viu, já percebeu e entendeu por que ela vale mais que a luz do sol, vale mais que o céu azul, mais que um veleiro no mar, indo pelo vento sul. Vale mais do que o luar, numa noite de verão. Vale o pranto a enxugar, espantando a solidão e somente sonhar. Com o mar espalhando desejos, só me vale expressar um mero sorriso aceso. Vale mais que a imensidão, vale mais que o mundo aos pés, vale mais que o próprio ser na aliança das marés. Vale mais que festejar as vitórias, as razões. Vale mais que fascinar pelo canto as multidões. Vale todo o prazer sentir num abraço lampejo. Vale estar com você, viver encoberto por beijos. Por mais que o tempo vá, a solidão não vai. Pensarei nos render obras do rei prazer.